A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, eu me dirijo em primeiro lugar à pastora Renilda, parabenizando pelo seu aniversário e declarando em nome de Jesus que esse de fato será um ano aceitável ao Senhor. Esse é o ano aceitável do Senhor. E ele vai estar provendo a irmã de todos os recursos necessários para a sua vida pessoal e para o desenvolvimento do seu trabalho. Em nome de Jesus, eu declaro que os seus joelhos parem de doer agora e sejam restaurados. E a senhora possa, a pastora possa dar o testemunho, a irmã possa dar o testemunho da glória do Senhor operando em sua vida. Eu a abençoo também na sua coluna, abençoo todo o seu corpo, de tal maneira que a irmã tenha força, a pastora tenha força necessária para o desenvolvimento do trabalho. Nós nos unimos nesse ano que passou e essa unidade não se encerra. Nós vamos clamar e o Senhor proverá, proverá todo o recurso para a compra de Bíblias, para a compra de alimento para as pessoas que estão desempregadas. O Senhor proverá. O nosso Deus é o Deus que provê. E eu já declaro, tendo a certeza, já estou vendo pela fé o alimento chegando, as Bíblias chegando para o desenvolvimento do ministério. Quero abençoá-la com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E que a Amazônia seja livre dessa peste, dessa enfermidade, dessa Covid, em nome de Jesus. Senhor, toca o coração das autoridades agora, para que eles tomem providências, a fim de que o povo não pereça, mas que eles tenham chance de se dobrar diante do Senhor, conhecê-lo. Experimentar a sua presença. Senhor, toca no coração das autoridades na Amazônia, toca no coração das autoridades no Brasil, dando suporte para a Amazônia agora. Senhor, restaura a saúde dos médicos, restaura a saúde das enfermeiras, restaura a saúde dos enfermeiros, restaura a saúde de todos os agentes de saúde. Em nome de Jesus, eu vejo agora homens e mulheres que estavam acamados se levantando e se levantando, e o Senhor provendo milagrosamente contra toda circunstância, apesar de toda circunstância adversa, eu vejo o Senhor levantando um povo que vai adorar o nome dele. Eu a abençoo e agradeço pela sua vida e agradeço por fazer parte desse grupo e nós estaremos orando sem cessar, solidários e fazendo tudo que estiver ao nosso alcance. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. E o que não estiver ao nosso alcance, o Senhor, que alcança todas as coisas, vai fazer milagres extraordinários na sua vida. Em nome de Jesus, amém. E na vida das pessoas que estão aí ao redor também. Que Deus a abençoe. Meus queridos, nós vamos dar continuidade nessa hora, na expectativa de que a Amazônia logo tenha os recursos médicos e de alimento para as pessoas, de trabalho para as pessoas, na expectativa que é mais que uma expectativa natural, mas é uma convicção de fé, é uma certeza de coisas que ainda não vemos, convicção de fatos que se não vêm ainda, mas que nós já vemos pela fé e temos a certeza de que Deus abençoará poderosamente a vida da pastora Renilda, dando a ela todo o suporte e dando a ela também muitas vidas que vão se entregar ao Senhor Jesus. O capítulo 33 de Gênesis, que nós estamos meditando, ontem falamos do encontro de Jacó quando saía da casa de Labão, o encontro dele com Labão, um encontro um pouco áspero de início, mas depois resolvido a bom termo. E agora, no capítulo 33, nós temos o encontro de Esaú com Jacó, os dois irmãos que ficaram tantos anos sem se encontrar, agora se encontram e restauram o seu relacionamento. No capítulo 33, nós temos o nome El Elohe Israel. Essa expressão hebraica quer dizer poderoso é o Deus de Israel. Contudo, Jacó ainda continuava lançando mão de seus estratagemas mentirosos e enganadores, como no verso 14 a 17, que eu vou ler para vocês: que meu senhor parta, pois adiante de seu servo, quanto a mim, seguirei calmamente ao passo do rebanho que tenho diante de mim e ao passo das crianças, até chegarmos à casa do meu senhor em Seir. Então propôs Esaú: bem deixarei contigo ao menos uma parte dos meus homens. Mas Jacó respondeu: por que tanta generosidade? Basta-me encontrar graça aos olhos do meu senhor. E naquele dia, naquele mesmo dia, Esaú retomou seu caminho para Seir. Jacó continuava desconfiado, Jacó continuava ainda falando uma coisa, mas pensando em fazer outra e não confiando totalmente na presença do Senhor. Deus desiste, irmãos, de trabalhar e moldar a nossa vida, mas leva tempo. Perdão, Deus não desiste. Vou repetir: Deus não desiste de trabalhar e moldar a nossa vida, mas leva tempo e pode custar muito sofrimento, como nós vemos em Hebreus, capítulo 13, verso 5. Jacó reconheceu formalmente o Deus dos seus pais como seu também, como seu Deus. No entanto, demorou além do necessário em Siquém e não quis retornar a Betel. Você vai perceber no capítulo 35, verso 1, o que lhe acarretou muitas dificuldades. E também veremos, em particular, essas dificuldades no capítulo 34. Deixando essa nota, eu passo para o meu comentário do livro Houve Luz, que escrevi, um livro devocional sobre o livro de Gênesis. Restaurando a comunhão com o irmão é a minha proposição. Esaú se aproximou de Jacó com 400 homens, como disse ontem, sinal de provação, luta, tribulação. O número 4 e sua multiplicação por 10, 100 ou 1.000 representam isso: provação, tribulação, período de adversidade. Sendo assim, esta aproximação está descrita como um momento de grande tensão. Afinal, os irmãos não se encontravam há 20 anos. E Jacó havia enganado seu pai Isaac, disfarçando-se com a vestimenta de peles de animais e as roupas do seu irmão Esaú. Jacó organizou a família, preservando por último a Raquel, a quem mais amava, juntamente com José, seu filho. Jacó prostrou-se em terra diante de Esaú como um sinal de consideração e honra para o irmão. Prostrou-se 7 vezes, simbolizando total consideração, porque o número 7 representa totalidade também. E demonstrando ao irmão que o irmão era superior e digno de respeito. E isso foi muito bom. Quando ele se prostrou diante do irmão, quando ele se prostrou 7 vezes, quando ele tomou essa atitude, ele estava reconhecendo o seu erro e estava colocando o seu irmão em posição de honra e destaque e respeito, principalmente se redimindo depois de tudo que havia feito 20 anos atrás. Jacó comportou-se humildemente como servo, homenageando a Esaú, seu irmão mais velho. Esaú correu em direção a Jacó, irmãos, e abraçou-o, e chorou, e beijou o irmão, selando o encontro com muita emoção e carinho. Jacó, que estava tão temeroso com relação a esse encontro, teve da parte de Esaú um acolhimento muito carinhoso. Esaú viu a família de Jacó e perguntou por eles. Enquanto Jacó lhe respondia, eles também se prostraram em sinal de respeito. Mais uma vez, mais uma demonstração de respeito. Hoje nós precisamos recuperar essa noção de respeito. Principalmente os filhos respeitando os pais, os alunos respeitando os professores, os trabalhadores respeitando os seus superiores no trabalho, aqueles que chefiam um departamento, uma área, um setor de onde trabalham, os membros respeitando o seu pastor, a sua pastora, respeitando os missionários, tendo em honra as pessoas que presidem sobre eles. É muito importante que nós retomemos isso, porque nós estamos vivendo um momento na sociedade contemporânea, em 2021, onde a noção de respeito está praticamente esquecida, praticamente perdida. E Jacó se comportou humildemente e a sua família se comportou humildemente em sinal de respeito. Esaú perguntou o que Jacó pretendia com os bandos que havia mandado de presente. Tantos presentes que Jacó mandou adiante dele, através dos seus servos. Jacó respondeu que era para encontrar favor do seu irmão, já que ele sabia que havia enganado a Esaú. Ele sabia que havia cometido um pecado e ele estava tentando aplacar a ira de Esaú com presentes. E Jacó aqui ainda mostra que o seu caráter não estava totalmente transformado, porque nós não fazemos isso com a entrega de presentes, mas sim com o reconhecimento do nosso erro, com a mudança de atitude e, como disse, com uma postura de respeito para com o outro, pedindo perdão se necessário, se arrependendo, pedindo perdão e mudando de comportamento. Esaú disse que não era necessário, mas Jacó insistiu para que ele aceitasse. Também era uma forma dele tentar se redimir, de agradar o seu irmão a quem tinha enganado. Jacó insistiu para que Esaú aceitasse, dizendo que o rosto de Esaú e sua postura de perdão e acolhimento eram um grande sinal do amor de Deus. Também, irmãos, quando alguém nos pede perdão, nós precisamos estar de braços abertos, prontos a perdoar. Há pessoas que se magoam com o erro de alguém para com elas e guardam essa mágoa. Essa mágoa se transforma num rancor, numa amargura, e a vida da pessoa que precisa perdoar se torna uma raiz de amargura. É necessário que nós saibamos perdoar e aprendamos a perdoar o mais rápido possível, porque quem perdoa se livra de um coração amargurado. Jacó insistiu com seu irmão e o mesmo aceitou. Esse presente era para Jacó uma espécie de reconhecimento de que, apesar das bênçãos de Deus em sua vida, ele reconhecia que tinha roubado a seu irmão e desejava recompensá-lo por isso. É claro que ele não poderia recompensá-lo pela bênção da primogenitura. Ele estava tentando, de alguma maneira, demonstrar o reconhecimento do seu erro. Isso é bom. O que não é bom é acreditar que, com um gesto só exterior, você resolve a questão. É necessário que, interiormente, você reconheça o seu erro e mude de atitude. Essa postura de Jacó, irmãos e irmãs, demonstra como seu caráter estava sendo transformado e como, de fato, depois do Peniel, o lugar do encontro com Deus, onde o seu nome foi trocado para Israel, ele estava sendo transformado. Encontro com Deus face a face. Seu caráter estava pronto agora para ser Israel. Estava selada a volta de Jacó para Canaã, glória ao nome do Senhor. Esaú disse para caminharem juntos, mas Jacó ponderou que as crianças não aguentariam mais naquele momento. Até os animais estavam cansados da longa jornada. Jacó disse para Esaú ir à frente com os seus homens e ele iria atrás deles, mas lentamente, no ritmo que a família pudesse suportar. Esaú queria deixar seus homens para acompanhar Jacó, como eu li para vocês, mas esse disse que não era necessário e que o mais importante já tinha acontecido, o perdão de Esaú. E isso é um fato. O mais importante é o perdão que pode promover a reconciliação entre as pessoas. Esaú voltou na frente para Seir, e Jacó foi atrás, acampando em Sucote. Os irmãos reconciliaram-se, mas moraram em lugares diferentes. Também há outro motivo, irmãos. A questão da família, a questão do pasto para os animais. Há outros elementos aqui, não é só desavença. Eles estavam reconciliados agora, mas tinham cada um lugar para morar. Jacó chegou a salvo, juntamente com sua família, em Siquém, na terra de Canaã, e armou sua tenda junto da cidade. Jacó comprou a terra dos filhos de Hamor, pai de Siquém, e ergueu no lugar um altar de adoração ao Senhor em Siquém. Seu avô Abraão havia erguido seu primeiro altar ao Senhor ali também. Importante, irmãos, que quando nós recebamos uma bênção, quando nós recebemos uma bênção da parte do Senhor, nós saibamos ser gratos. Ele precisava muito voltar para casa, se reconciliar com seu irmão, e depois de ter voltado e se reconciliado, então a sua atitude é de erguer um altar de adoração. Nós precisamos fazer isso. Quando nós nos reconciliamos com as pessoas, quando nós nos encontramos com pessoas que estávamos desentendidos, quando o Senhor derrama uma bênção grande sobre a nossa vida, ou uma bênção sobre nossa vida, porque tudo que Deus faz é bom, é importante e tem a sua grandeza, é importante que nós ergamos ao Senhor, no nosso coração, um altar de adoração. Jacó, como disse, chegou a salvo. Armou sua tenda junto da cidade. Comprou uma propriedade. Ergueu um altar de adoração ao Senhor em Siquém, onde Abraão também havia erguido um altar. Esse texto mostra claramente que após o encontro com Deus que Jacó teve no Val de Jaboque ou no Vale de Jaboque, o Peniel, o lugar do encontro face a face com Deus, o lugar da nossa luta com Deus para que deixemos de ser enganadores de nós mesmos, na tentativa de enganar Deus, enganar o próximo, depois de experimentarmos uma transformação das nossas vidas e termos o nosso nome trocado pelo Senhor, a segunda coisa que deve acontecer é que nós nos encontremos com o próximo. Esse texto mostra claramente que após o encontro com Deus, primeiro na nossa vida vem o encontro com Deus. Em segundo lugar, depois de experimentar o encontro com Deus, que aconteceu no capítulo anterior, Jacó se encontrou com seu irmão Esaú. Quem se encontra com Deus, necessariamente, em segundo lugar, se encontra com o próximo. Mesmo que estivesse desentendido, mesmo que esteja desentendido com essa pessoa até por 20 anos, aqui como é o caso, quem se encontra com Deus verdadeiramente, imediatamente após, se encontra com os irmãos. Não há quem possa dizer, meu irmão, minha irmã, preste atenção nisso. Ah, eu amo a Deus, eu louvo a Deus, eu adoro a Deus, mas eu não suporto conviver com as pessoas. Eu não suporto o erro das pessoas. Eu não suporto o erro dos irmãos. Eu não suporto os erros da igreja, porque toda igreja tem erros. Não é possível. Alguém que se encontra verdadeiramente com Deus se encontra logo após com os irmãos e aprende a compreender que, assim como Deus o perdoou dos seus pecados, ele também agora é um perdoador de pecados. Ou seja, ele está pronto para um relacionamento. Ele pede perdão pelos seus pecados para o próximo, ele libera perdão para aquele que pecou contra ele, mas quem se encontra com Deus, imediatamente se encontra com o próximo. Aí lembramos de Jesus, que resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Amarmos a Deus de todo o nosso coração e amarmos ao próximo como a nós mesmos. A verdadeira experiência com Deus leva-nos a restaurar relacionamentos quebrados. Eu vou repetir: a verdadeira experiência com Deus leva-nos a restaurar relacionamentos quebrados. Se você teve uma verdadeira experiência com Deus, e eu acredito que teve ou está tendo, se você está tendo uma real experiência com Deus, ou já teve uma real experiência com Deus, isso te levará a ter uma experiência de restauração dos seus relacionamentos quebrados. E isso o colocará face a face com os irmãos. Preste bem atenção. Isso o colocará face a face com os irmãos. Não para se desentender mais, mas para pedir perdão, para se prostrar, se for necessário. Hoje não é tão habitual nos prostrarmos, é mais um costume lá do Oriente Médio. Então, não precisamos nos prostrar fisicamente, mas nos prostramos de coração, dizendo: errei, perdão. E depois disso, você também abra os seus braços para aceitar o pedido de perdão das outras pessoas. E se elas não pedirem perdão, ainda assim, abra os seus braços. Porque Jesus, de braços abertos, com pregos em suas mãos, pendurado na cruz do Calvário, ainda disse ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Até no momento da crucificação, o fruto da experiência de Jesus com o Pai fez com que ele intercedesse por nós, por toda a humanidade e por aquela geração que o estava crucificando, dizendo: eles não estão entendendo bem o que eles estão fazendo. Eles estão fazendo uma tremenda besteira e eles não estão entendendo espiritualmente o que estão fazendo. Perdoe-lhes, porque eles não sabem, na verdade, o que fazem. Eu encerro essa palavra devocional dizendo a você, declarando e orando para que você tenha uma tremenda experiência com Deus no Vale de Jaboque, no seu Peniel, no seu encontro face a face com Deus. E imediatamente após, você amadureça. A palavra é essa mesmo. Porque quando somos crianças, ainda somos birrentos, agimos como meninos. Quando somos adolescentes, ainda somos suscetíveis a muitas alterações de comportamento. Mas quando amadurecemos, nós temos que entender que nós erramos e Deus nos perdoa, e que os outros erram e que nós somos chamados a perdoar. Ah, pastor, e se a pessoa nunca reconhecer o erro e nunca pedir perdão? Bom, isso ela vai acertar com Deus um dia, mas os seus braços precisam estar abertos para acolher. todas as pessoas e até interceder na sua casa, pedindo perdão por elas. Diga, Senhor, perdoa. Perdoa essa pessoa, porque ela não sabe o que está fazendo ao deixar de confessar o seu pecado, de se arrepender, de mudar de vida, de se reconciliar comigo. Abra os seus braços. Deixe que as chagas de Jesus, os pregos que foram postos em Jesus, representem os seus braços e as suas mãos pregadas com ele na cruz do Calvário e interceda, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Peça perdão pelos seus familiares, peça perdão para os seus familiares, melhor dizendo, peça perdão para os irmãos da igreja, para líderes, para pastores, para os irmãos mesmo, todos os irmãos da comunidade, peça perdão para pessoas da sua empresa, peça perdão para pessoas da sua escola, peça perdão para pessoas do seu lugar de relacionamento, às vezes um lugar esportivo, onde você faz exercícios e alguém lhe feriu. Não, não importa qual seja a circunstância, peça perdão, declarando: Senhor, perdoa-lhes. Mas, pastor, não fui eu que errei, foi ele. Então, igualzinho a Jesus, Jesus também não errou. Fomos nós que erramos. E aquela geração em particular, que ele já tinha declarado que o juízo sobre aquela geração será maior do que o juízo para Sodoma e Gomorra. Ainda assim, na cruz do Calvário, ele intercede pedindo perdão pelo pecado deles. Que Deus te abençoe e te dê ousadia e te dê um nível de santidade, que daqui para frente você não permita mais que os relacionamentos fiquem quebrados. O seu relacionamento com Deus não fique quebrado, o seu relacionamento com as pessoas não fique quebrado. Com Deus, se conserte, fale sinceramente com Ele, abra o seu coração, confesse o seu pecado conhecido, confesse o seu pecado oculto, confesse até o seu pecado involuntário, como nos ensina o Pentateuco. E depois, se outros te feriram, peça perdão pelo pecado deles. E se você os feriu, peça você perdão para eles, para que você alcance mais esse degrau de santificação, suba mais esse degrau e declare: a partir de hoje, eu não aceito na minha vida relacionamentos quebrados. Não guarde nada no seu coração que venha a ser uma brecha espiritual. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Meus queridos irmãos, eu quero avisá-los que na primeira semana de março nós vamos iniciar o nosso curso teológico via WhatsApp, mas estamos em trabalho para o reconhecimento desse curso. Ele será EAD e estamos trabalhando para vinculá-lo com duas instituições. Vamos ver qual o Senhor dará o aval, e você ouvirá a aula, duas aulas por mês, sobre uma matéria. Vou dar um exemplo, o Pentateuco. Você ouvirá duas aulas na sua casa, não precisará sair da sua casa, e depois você entregará uma lauda, um trabalho, uma resenha dessas duas aulas. E essa resenha pode ter aí por volta de 30 linhas, uma lauda. Mas se você quiser fazer duas laudas, três, quatro, cinco, não há problema nenhum. Você pode fazer segundo aquilo que Deus te der e você receberá a sua nota sobre aquela matéria. E nós faremos um curso breve de 2 anos e um curso completo de 5 anos, onde você fará uma matéria por mês, EAD, né? O estudo à distância, a escola à distância. Será uma academia teológica e não é pelo fato de nós fazermos pelo Zap que nós seremos negligentes com o conteúdo. Em muitos lugares há professores presenciais, há escolas onde a pessoa se desloque e vai até determinado lugar, e o curso, infelizmente, não corresponde em qualidade. Não, nós nos esmeraremos para oferecer a você o melhor que nós pudermos, e nós esperamos entregar ao final de cada matéria uma espécie de uma chave. Eu não estou falando literalmente, tá bem? Mas é uma chave de leitura. Para que você, com aqueles elementos que foram trabalhados nas 2 aulas, como Pentateuco, como Cristologia, como os Evangelhos Sinóticos e outros tantos, você ganhe essa chave de leitura e depois possa estudar, estudar, estudar, porque grandes pensadores ao longo da história, eu não estou me referindo só à filosofia, não. Grandes pensadores e à teologia. Grandes pensadores, na verdade, se fazem não só na sala de aula, eles se fazem depois na sua casa. Antes de entrar na faculdade, eles já se fizeram na sua casa, estudando, tendo o apoio de um curso pré-vestibular, mas estudando muito em sua casa. E depois que entraram na faculdade, muitos ficam lá perdendo tempo. E outros não, outros aproveitam. E outros, depois que se formam, entendem que aquilo é só o começo para estudarem o restante da sua vida. Eu vou repetir para você o que um professor me disse no meu curso pré-teológico. Ele disse: olha, se você quer fazer teologia, você precisará se acostumar a ler pelo menos 60 páginas por dia. No nosso caso, era um curso em tempo integral, com toda a logística, com toda uma biblioteca, e eu louvo a Deus por essa experiência. Mas eu quero dizer a você, você pode ainda não estar acostumado nem a ler 6 páginas, como eu não era acostumado. Mas com o passar do tempo, fui me habituando, me habituando, me habituando e me tornei um leitor voraz. E com o passar de 30 anos, já desde o primeiro ano teológico, irmãos, eu não sei mais contar, até onde eu tinha contado. Já passei de 1.500 livros teológicos, filosóficos, de literatura, e de outras áreas também. Então é muito importante que você estude, porque o povo peca por falta de conhecimento e você po poderá adquirir esse conhecimento. Pastor, como eu posso fazer a minha inscrição? Ligue para esse número por enquanto, e diga: eu quero me matricular. Eu quero me matricular. Haverá um grupo fechado e só terá acesso a pessoa só terá a senha para as aulas quem tiver matriculado nesse curso. É claro que um pode passar para o outro, nós temos absoluta clareza disso, mas o que nós vamos tentar fazer é alguma coisa muito séria, muito qualitativa, talvez o último empreendimento da minha vida. Espero mesmo formar muita gente pensante, muita gente, não só para pensar, muitos pastores, muitas pastoras, muitos líderes cristãos, mas que têm embasamento, porque um dos maiores problemas da igreja brasileira é falta de embasamento, por isso a gente vê tanta bobagem por aí. Então, nós vamos tentar fazer a nossa parte, claro, com as limitações de um EAD. Mas, quando a gente deseja, quando a gente tem o desejo de superação e de excelência, você utiliza o máximo do potencial que tem em mãos. Se nós tivéssemos outro potencial, outro, né, prédios e bibliotecas, tal, seria uma outra maneira. Mas como nós vamos utilizar o EAD, então nós faremos com excelência o EAD. Tá bem? Então, matricule-se, matricule-se. O preço é insignificante para você fazer esse curso e nós já estamos tramitando para o reconhecimento desse curso também pelo MEC. A única condição que eu estabeleci é que nada que esse curso seja reconhecido por um guarda-chuva de uma faculdade, mas que nada que venha de humanismo, de materialismo ou de qualquer outra corrente interfira, porque o que nós queremos fazer é um trabalho firmado na revelação de Deus, na Escritura Sagrada. Esse é o critério. Se não tivermos aí, o selo do MEC, muito bem, os irmãos serão pastores e líderes abençoados, independente disso. Se tivermos, e alguém quiser depois pegar algumas aulinhas, é bom, você pode pegar algumas aulas, né? Mas só é bom se for assim. Se houver tentativa de interferência, nós estamos fora, porque nós não queremos nada que venha comprometer a Sagrada Escritura. Nada. É inegociável, né? Nós não transigiremos. Nós não transigiremos. O que eu tinha para transigir, eu já o fiz no passado. Agora não. Graças a Deus, o Senhor vem me reformando dia após dia, mês após mês, semana após semana, ano após ano. E agora, não tem negociação sobre nada que seja da Escritura Sagrada. A Escritura é a nossa regra de fé e prática. Eu estou esperando a sua ligação e estou esperando a sua matrícula para participar desse curso. Tá bem? E repito, o preço será insignificante e lembre, você não vai gastar ônibus, não vai gastar pneu do seu automóvel, você vai assistir aula na sua casa na hora que você quiser. Você vai assistir a aula, vai ouvir a aula e depois vai fazer o seu trabalho uma vez por mês, tá bom? Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Já vejo líderes e pastores pelo Brasil. E quem sabe, até fora do Brasil, estudando, estudando, estudando, estudando, estudando, estudando, estudando. Eu sou de uma matriz wesleyana. E Wesley era um estudioso fervoroso. Ele tinha as duas características. Ele estudava muito, não parava de ler e de escrever. E era fervoroso na sua experiência com Deus. É isso que nós queremos fazer. Tá bem? Mesmo aqui na Assembleia de Deus, eu tenho a anuência de pelo menos duas assembleias já que manifestaram o desejo de incluir os seus alunos, duas assembleias que deverão recomendar que os seus alunos estudem conosco também. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço, se o Senhor permitir, até amanhã.